Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Acabou o programa! Acabou! Satisfeita, Simone? Ei, democracia é isso aí. Posso dar um recado final, então, já que eu carreguei esse programa nas costas hoje? Foda-se. Vou tomar como você. Gavestática! E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego, tô aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traças? E o Aiken Frost. Olá, cambada. Pois é, cara, chegamos aqui. Eu tava até um pouco antes de gravar, eu tava imaginando que a cena da gente gravando isso daqui seria tipo a galera do Titanic, sabe? Com afundando e a gente com um microfoninho assim, gravando. Botando violino. A banda lá tocando. É, tipo isso. Pois é, velho. Chegamos aqui no último Gavestática por diversas razões, inclusive o que tá acontecendo nesse podcast aqui, que a gente quase não consegue gravar também, né? É. Que é foda. A Vi tava comentando que entre ano sai ano, os problemas que a gente passa são sempre os mesmos. É, e com o tempo foi ficando cada vez mais difícil também, né? Até se encontrar mesmo, marcar um horário. Vai aparecendo uma demanda daqui, uma demanda dali. Vai aparecendo um filho no caminho também, né? É. Vai aparecendo uma entrega de comida que dá errado. Cada um com seus problemas, né? Exatamente. Mas é aquilo que o Diogo falou outro dia, né? Que pra oficializar uma coisa que já tava meio na prática acontecendo. Né? É, eu tava deixando aí o Gavestática assim na geladeira, que eu ficava pensando, ah, dá um quentinho no coração saber que ele existe, sabe? Mas cada... quanto mais tempo passava, eu notava, cara, a gente não vai conseguir voltar, velho. Então, a gente mal consegue se reunir pra gravar. E pra falar a verdade, velho, eu acho que eu perdi um pouco o gosto também, sabia? É normal, são 10 anos, né? Né? E é uma parada também, até do que a gente tava comentando há uns meses atrás, que tava naquela discussão, que acho que a gente até chegou a comentar no Gavestática passado, que a gente tava na discussão, será que a gente apaga os episódios antigos ou não apaga, lembra? Que a gente tava falando? Que o Aiken falou, deleta tudo, né? Era uma coisa que antigamente eu tinha, que hoje eu não tenho mais, é orgulho dos podcasts antigos, sabe? Que antigamente eu tinha isso de, a gente já começou num nível legal, né? Mas hoje em dia eu já não consigo mais também. Cara, eu acho que você pode ter orgulho do nível técnico em que a gente começou os podcasts, porque eu acho que isso até hoje é muito bom, saca? Eu acho que a qualidade de gravação e de áudio e sempre foi muito bom no nosso podcast, mas... A qualidade de caráter, né? A qualidade das pessoas no nível intelectual, a qualidade, né? De caráter não dá, né? Se evoluiu muito, falando por mim, né, pelo menos. É, não, mas acaba sendo uma coisa boa, pelo menos, né, a gente olhar pra trás e ver, porra. Que a gente evoluiu, né, olha só. Uh-huh. Eu ainda até quero dar continuidade com o Mundos Apagados, que eu cheguei a gravar um pouco, que eu gostei de escrever, eu nunca fui de escrever, mas aí eu acho que mais pra frente depois eu solto uma parte mesmo, que acho que é outra parada, né? Não tem nada a ver com Gavestática. É mais curto também. Uhum. E dá trabalho também, talvez dê até mais trabalho, mas é uma parada diferente, né? É uma coisa que eu posso fazer no meu tempo, né? Uhum. E eu queria aproveitar também a oportunidade aqui pra agradecer a galera que acompanhou a gente esse tempo todo. E, inclusive, eu acho que teve... O gaveteiro acho que não acabou antes por conta de algumas pessoas, né, velho? Você vê... Teve o Jonathan que fez o nosso site, né? Que foi bem na época que a gente tava pra acabar também, o gaveteiro. Assim como todo mundo que se manifestou lá no grupo do Facebook, né? Em ajudar com as participações. Acabou que nem todos tiveram oportunidade de gravar, mas ainda assim deu uma animada legal, assim, ver que tinha tanta gente que apoiava o projeto. E dentre esse pessoal todo, ainda teve a Fabiana, que se dispôs em fazer as vitrines dos programas, né? Que agilizou bastante também a publicação de cada Gavestática. E além de ter virado uma das pessoas que mais me ouviu chorando as pitangas ultimamente, né? Teve a galera do Patreon também, né? Que... Galera do Patreon também, que ajudou pra caramba. Inclusive, eu acho que um dos últimos que saíram lá do Patreon foi o Josué. Ele até veio mandar uma mensagem. Ó, cara, eu tô saindo aqui porque o site tá parado e tudo, mas quando vocês voltarem, me avisa, sabe? Mas a galera ajudou também, deu uma respirada, né? Pô, a gente não gastou mais dinheiro com o site depois disso, né? Verdade. Tanto, e esse é um dos motivos também que a gente vai... Acho que vai até ter que deixar o gaveteiro offline, porque não vai ter mais dinheiro pra ficar pagando a hospedagem, né? Uhum. Então vai ser um, uma despedida minha aqui. Então, quem quiser baixar os podcasts, aproveita aí os... Aproveita, porque, ó, eu acho que no máximo 6 meses eu vou tirar tudo do ar. Ainda vai estar tudo isso. 6 meses tá muito ainda, né? Que depois que paga a hospedagem, pode deixar, né, cara? É, que, ó, é assim, que depois renovou, que eu pagou, eu ainda tenho, vou ter mais um ano aí pra eu tirar esse negócio todo do ar. Mas eu acho que entre um intervalo e outro das minhas atividades, eu acho que eu consigo tirar em uns 6 meses, eu consigo desligar. Vai pro museu, né? Num pendrive, junto do pendrive do Rádio Noite CT. Nossa, ali o caráter era pior, hein? Porra! Quanto mais volta no passado, pior, né? Ah, cara, mas assim, você... Porra, o primeiro foi em 2009, né? As pessoas mudam, vão mudando de opinião. O que eu acho ruim é você evoluir, né? Porra! E aí tem podcast aí que evoluiu, né? Olha aí, tem que acabar também dando as cutucadas, né, Fábio? Cite nomes, claro. Aí. Porque se não for acabar sem deixar uma treta no ar, né? É o melhor tipo, né? Você deixa a treta e sai da sala, né, cara? Exatamente. Então, já que vocês se levantou a possibilidade de a gente deixar, assim, sugestões de podcasters, né? Uhum. Eu não vou deixar nenhum, porque os que eu escuto hoje são os que eu escutei, então não tem nenhum novo para indicar, né? Mas eu daria 2 dicas para o ouvinte não ficar órfão do da estática. A primeira é: não escute podcast que dá voz para terraplanista. Caramba, então eu também, porque eu não cheguei a escutar esses, não. Exato. E também não escute podcaster fascista. Então. É uma boa dica no geral, né? É. Essa é uma dica, inclusive, pra sua vida, né? Exatamente. Não falem com pessoas que são assim. Isso me fez lembrar, que a gente, esse papo de podcast, que eu tava escutando um God Mode, que eu já sempre citei, né, várias vezes aqui. Uhum. É um dos que eu escuto ainda também. É. E esses dias, alguns poucos episódios atrás, o episódio começou com o Paulo dando um rage contra terraplanista e contra um espírito. Com a vista, né? É, exatamente. Eu escutei, cara. Foi muito bom. Ele começa a ficar nervoso, que parece que ele vai morrer, cara. Ele parece que ele tá passando mal. Mesmo. É verdade. Ele descobriu que ele tinha um ouvinte olavista, né? Que mandou um e-mail depois pra ele. Foi, o cara mandou e-mail e ele ficou muito puto com o cara. Cara, foi, faz muito tempo que eu não escuto nenhum podcast. O último que eu escutei, acho que foi o Chá com Rapadura. É, o Chá com Rapadura é um podcast legal. É um podcast leve, gente. Olha, é de humor, é ótimo. É, por um acaso, o Ulisses lá do NBW recomendou, eu fui escutar, que é tipo uma... Acho que são as 5 cearenses, pegando notícia bizarra pra ler, sabe? Mas a pegada do lance do podcast é a personalidade delas, né? Porque se for ver, é um podcast bem normal, né? Muita gente faz isso, né? De pegar notícia bizarra, a gente já fez isso. Elas são leves, assim, são bem engraçadas. Vou procurar isso. Esse mundo do podcast brasileiro mudou muito, né? De 2009 pra cá. A gente ficou mais ou menos parecido, né? Uhum. Mas apareceu muita coisa e acabou muita coisa também. Eu lembro até hoje do dia que acabou o Pauta Livre News, olha que doideira. É verdade. Eles não voltaram, não? O que eu vejo lá no Facebook, eles ficam o tempo todo dando umas... É mentira. É mentira? É. Eu acho que é mentira. Charminho, acho que o pessoal fica fazendo isso pra trollar o Torinho, né? Acho que é tudo mentira, tudo mentira. Porque eles também não... Eles acabaram meio que nem a gente, assim, sabe? Foram ficando meio sem tempo, não tinha muito tempo, tudo. Aí acabou todo dia que você escutava era um host diferente, né? Cada dia tinha uma pessoa saindo gerente. Aí até que não deu mais, né? Uhum. Nessa leva de podcast mais leve, eu comecei a escutar recentemente um que eu acho que a Vi e o Flyfish já citaram antes, né? Que é o Jogabilidade, ou não? Ah, sim. Sim. Várias vezes, eu acho. Uhum. Pois é. É um dos que eu escuto também. Eu não conhecia, quer dizer, né? Eu conhecia de ou escutar vocês falarem, mas eu sempre fui aquele cara que tinha preguiça de começar podcast novo. Uhum. Até que há pouco tempo atrás eu comecei a escutar o Jogabilidade e gostei muito, assim, do estilo deles e tal. Uhum. É um dos que eu tô mais escutando. Eu gosto bastante deles. É muito legal, cara. Mas ele é, tipo, o único podcast leve, vocês estão falando de podcast com leveza, né? O único leve que eu comecei a assistir. Eu tô indo no caminho contrário de vocês. Eu só tô entrando mais na desgraça. Você terminou de escutar os episódios que saíram do Casa Evandro? Não, eu escutei até um determinado ponto, que, tipo assim, eu quase alcancei. Aí eu parei e comecei a escutar uns outros, porque, né, eu comecei a escutar um outro chamado Dan Carlin's Hardcore History, que é um um podcast de história mesmo. É, só que é tipo assim, episódio de 6 horas, saca? Caralho. E tipo, não tem gente falando, é só o Dan Carlin falando sobre alguma parada por 6 horas. E, em geral, por mais de um episódio, saca? Nossa. Eu baixei os que ele gravou sobre o Xerxes, se eu não me engano, sobre o Xerxes, que eu não comecei a assistir ainda, mas são, tipo assim, 4 episódios de 6 horas cada. Eu ia demorar um mês pra terminar de escutar isso aí. Porque eu só escuto no transporte. Eu nunca ia conseguir terminar de escutar isso aí. Mas qual que é a parada desse podcast? Então, é um podcast sobre história, saca? Ele pega e fala sobre fatos específicos, sobre figuras específicas. É como se fosse um documentário, o estilo, assim, o formato? Não, é mais ou menos, na verdade. O que eu gostei muito dele, do primeiro episódio que eu escutei, né, o único que eu escutei até agora, ele fala sobre o Holocausto Celta, perpetrado pelo César, né, falando sobre a campanha do Júlio César na Gália e sobre o massacre dos celtas que ele perpetrou, né. E aí a parada mais interessante é que ele pega as fontes primárias escritos pelo César, né, as memórias do César sobre essa campanha na Gália. E ele lê esses trechos, comenta sobre, né? Muito interessante. Não, foi no blog do cara, né? É, tipo isso. Assim, é legal de você ter a perspectiva do César, né? Que é obviamente uma perspectiva suspeita, né? Sobre os eventos. E aí ele comentando sobre as outras informações que a gente tem, né? Que questionam ou confirmam essa perspectiva. É muito interessante, cara. Pois é, né? Hoje em dia, com checagem de fatos, a gente já vê tanta mentira, né, cara? Pois é, imagina. Um documento que foi praticamente uma campanha política do César, né? Uhum. Muito bom. Teve um que eu comentei faz bastante tempo, acho que foi no final do ano passado, mas eu não cheguei a escutar tudo. Não sei se vocês ouviram, que era um que é tipo uma história sobre o Wolverine. Não escutei. Vocês lembram desse? Cara, eu não lembro o nome agora qual que é. É um que ele é quase como se fosse uma história de terror. Não lembro, não. A premissa é muito legal, só que como... pronto, já começa que é um podcast gringo, assim, aí eu não tenho... Eu não consigo prestar tanta atenção quanto eu tô trabalhando, né? Que eu teria que parar pra ouvir. Mas ele tem uma perspectiva, assim, como se fossem uns caras dando entrevista e falando sobre o Wolverine, mas não é o Wolverine que tá falando mesmo no podcast, sabe? São tipo as pessoas que viram, assim, ele, sabe, passando pelos lugares. Ah, muito foda. É, eu achei bem legal, cara, essa pegada, né? Aí tem um negócio quase como se fosse um clima meio de terror, sabe? Se você lembrar qual que é esse, me manda, porque eu vou querer assistir isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguma coisa de Winter, alguma coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que vai ser fácil de achar, porque fez bastante sucesso esse podcast, né? The Long Night. Wolverine The Long Night. The Long Night. The Long Night. Ele é muito bem produzido, sabe? Com os atores fodas e tal. Ah, foda, vou procurar. E ele é oficial da Marvel, inclusive. Saca? Wolverine é Marvel, Wolverine The Long. Não. Hã? Acho que desse outro episódio isso aqui. Nossa, vai ter uma segunda temporada, pelo jeito. Agora eu tô muito Silvio Santos, né? Que eu nem escutei tudo. Escutei um episódio só e tô recomendando aqui. Aí é foda, né? Mas eu tô meio que aproveitando da curadoria dos outros, né? Escutei tanta gente falando bem, então deve ser bom mesmo. Mas é aquele lance, né? É podcast gringo, né? Então, se a pessoa não tá tão habituada... Porque tem uns caras com sotaque de caipira logo no início, sabe? Nossa, isso é foda. Eu tive muita dificuldade com isso quando eu tava escutando um podcast nessa pegada, assim, do caso Evandro e tal, mas sobre um assassino em série americano que... Não sei se vocês assistiram a segunda temporada de Mindhunters na Netflix. Não, não vi. Boa, é excelente a série, mas assim, boa parte da segunda temporada fala sobre um assassino de crianças de Atlanta, caso, né? E aí esse podcast é sobre esse caso. Tipo, na pegada, assim, do caso Evandro, né, do Projeto Humanos, entrevista pessoas de verdade lá, né, que estavam envolvidos no evento. Cara, é muito difícil você entender algumas pessoas. Uhum. Sotaques muito carregados, assim, mas é excelente, né? Chama Monster. Cara, às vezes eu não entendo o sotaque da galera aqui dentro do Brasil. Só quero deixar claro pra vocês que eu já tô comendo, já tô gravando e comendo estrogonofe. É. Então se vocês escutarem barulho de batata palha... Pô, olha aí, você tá melhor nesse negócio, não dá pra perceber que você tá mastigando. Ah. Você desenvolveu uma habilidade aí. Mas só nos momentos derradeiros, porra. É. O Diego... Oi? Vai falar alguma coisa do menino lá do Ivo? Ah, então, né, não. Velho? Não sei. Eu tava pensando em gravar alguma coisa à parte, deixar no início, talvez. Uhum. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre o Ivozinho? É difícil, né? Eu, assim, Eu acho que eu não tenho muito o que dizer, Tom, porque... Então, eu tinha me afastado um pouco dele, mas a morte dele, eu acho que mesmo sem eu ter notado, acho que mexeu um pouco comigo, velho. Uhum. Também acho que Kazuko foi bem na época que eu comecei a ter um... Até falando um pouco aqui pro... Não sei se essa parte vai entrar, né? Então, vocês preferem que eu deixe ou não deixe? Você que sabe, que manda, pô. Tá? Não, então, que até casou um pouco com a época que o Ivozinho morreu, casou com a época que eu tava meio zoado, assim, tive umas crises de ansiedade bizarras. Uhum. E aí eu acho que isso deve ter mexido um pouco também, sabe? Foi bem na época. Que de eu passar mal mesmo, tá? Tendo dores físicas, assim, da época dessas crises, é. Eu ficava nervoso, com minhas costas doíam, sabe? Fui fazer terapia, fiquei um tempo lá na terapia, depois comecei até a tomar remédio agora, que eu acho que tem alguma coisa que não tá muito boa na minha cabeça não, tá ligado? Mas aí eu não sei se alguma coisa do Ivozinho também afetou isso na época, né? Mas assim, é aquele negócio, eu cheguei a comentar cheguei a fazer um post no Facebook, né, na época, comentando. Não sei se... Pode ser que tenha gente que tá escutando isso que nem viu, porque nem todo mundo curte a página, né? Eu cheguei a comentar, né, que é um cara que eu tava afastado e tudo, o Ivozinho no final da vida ficou com as opiniões políticas muito ácidas, extremas, né? Extremas demais. Você vai lá no perfil dele, eu acho que é uma das últimas coisas. Quer dizer, não vai ter porque eu acho que a mãe dele tá alimentando o perfil dele, né, colocando memórias e tal, né? Mas isso me deu uma afastada. Isso é uma coisa até que eu levei pro psicólogo também, porque a época da eleição também foi outra parada que... eu que sempre fui tão apolítico assim, né, nessa última eleição, e eu não tô sozinho, né? Muita gente se ferrou nessa, né? Sim, sim. Eu acho que também fiquei meio zoado naquela época, então juntou tudo, assim. Mas, mesmo assim, uma coisa que eu tô tentando trabalhar, até não sei se foi a Vi que comentou agora há pouco, quando vocês estavam falando, não escuta podcast de fascista, né, essas coisas... Uhum. Eu tava levando isso pra minha vida também, né? Se alguém mais próximo já falava alguma coisa nessa linha, assim, eu já me fechava, ficava puto, sabe? Isso é outra parada que eu acho que também tá me fudendo, sabe? Eu acho que eu não consigo me fechar totalmente também, senão isso me afeta. Principalmente porque tem muita gente próxima a mim que falam coisas desse tipo, sabe? E se eu for parar de falar com todo mundo, que nem na época da eleição, tem muita gente que parou de falar, né? Sim. Eu vejo que cada vez eu Isso aconteceu comigo, né? Eu cada vez vou ficar com menos amigos, cara. E aí você pode até questionar, mas será que são amizades válidas? Mas aí que tá, velho. Se eu não conseguir separar essas coisas, eu tô fodido. Isso é foda, eu então tenho... Então é isso... E é isso que eu vejo muito do Ivozinho também, que eu acho que uma parte do que eu me afastei um pouco dele foi por causa disso. Que eu entrar no perfil dele, vi aquelas coisas que ele escrevia, eu fui cada vez me afastando mais, né? É normal, né, cara? É, mas... Eu acho... Falei. Não, eu só queria, pra não ficar uma coisa negativa, por mais que de tudo, e é um cara que eu vou sentir falta, sabe? Que teve no podcast mesmo, né? Teve muitas pérolas, né, com o Ivozinho, que foram engraçadas, que a gente se divertiu e tudo, e isso fez parte da nossa vida, né? Sim. Não pode negar aquilo, também. É aquilo, né, o cara participou do começo lá do Gaveteiro, quando vocês montaram, uhum. Né? E, assim, teve foi importante, né, pro começo aqui do site / podcast que tá acabando hoje, né? Uhum. Então acho que a menção é válida, como não. Sim, sim. É. Primeiro, vocês têm essa sensação que passaram 10 anos, cara? Não. Assim, quando eu olho pra trás onde eu estava 10 anos atrás, aí realmente eu me dou conta que passou muito tempo. Mas tem horas que parece, sei lá, que a gente começou em 2014, sabe? Em 2014 já foi metade do caminho, né? Quase metade. Pra mim, eu tenho a sensação que foram até mais do que 10 anos pensando, sei lá. É que teve muito tempo que a gente ficou parado, né? Teve vezes que a gente ficou quase um ano também sem postar, que nem agora, né? Também ficou... Pois é. De repente, assim, se fosse condensar, daria uns 7 anos, né? Mais ou menos, 6, talvez. Eu tava falando até pra Cassiane, né? Espera um pouquinho. Ixi, aquilo que tá falando aqui. Participação especial do Lu. Ele tá falando... Mas ele acordou ou tá só meio bêbado? Não, ele tá falando dormindo. Ele fala dormindo. Sonâmbulo. Pelo menos não tá vomitando, né? Porque essa semana ele acordou vomitando, né? Nossa, cara. É uma beleza. Inclusive, o lençol hoje tá sem um protetor aqui. Se ele vomitar agora, a gente tá fudido. Pra você ver, ó, quando o Gaveteiro começou... Diego morava em Maceió, agora já tá morando em Bauru, já casou com o Vivi e já teve um filho. Pois é, já tá morando aqui já faz um tempo, hein? Tô desde 2012, se não me engano, aqui. E o filho vai fazer 4 anos, olha só. É verdade. O filho já fala, anda, vai pra escola, faz xixi sozinho. Fábio casou também, assim. Eu casei também. O que mais aconteceu com você, Fábio? Tive pedra no rim. Pedra no rim. Esse pode ser seu filho, né? É. Quando a gente começou, eu tava no meio do mestrado. Já terminei o mestrado. Já terminei o doutorado. Verdade, Fábio não era doutor. Já há 5 anos. Caraca, isso aí. E já tô no terceiro emprego, depois do... Nossa. Não, no segundo emprego, depois do doutorado. E você, Aiken? Platinei Bloodborne. Porra. Eu lembro que Ike era bem molequinho, né? Apesar de já ser velho, era molequinho. Bem molequinho. É verdade, assim. E eu acho que não. Eu acho, pra dizer verdade, eu acho que eu não mudei tanto. eu acho que eu só evoluí moralmente. É uma bagagem. Me tornei um serviçal público desse governo maravilhoso do estado do Rio de Janeiro, né? Ah, que beleza. Alegria, o que fala o serviçal do governo federal. Pois é. É, cara. Mas o que eu acho mais legal é que, por exemplo, nas gravações, a gente conhece muita coisa, né? Que, por exemplo, vocês falam e tal, que eu nunca tinha ouvido falar e corre atrás, é maneiro pra caramba. O NBW foi um que eu nunca tinha ouvido falar, o Diego indicou e tal. E de outras coisas, filme, podcast, né? Uhum. Acho que a gente não teve a oportunidade de divulgar, mas tem um livrozinho da lá na Amazon, né? Do nosso site. Ah, é verdade. Vai lá, vai fundo, filho. Então, eu, no começo do site, tinha aquela coluna de... Que escrevi, eu postava críticas, né, de cinema. E aí eu fiz um compilado, né, dos textos. E fiz um livrinho, tá lá na Amazon, baratinho. Eu acho que talvez quando esse podcast for lançado, o derradeiro podcast do Gabi Estática, eu abra lá pra ficar alguns dias de graça pro pessoal baixar, né? Quem quiser ler. Uhum. E é isso, fica aí o registro, né, desses anos em forma de livro. É verdade. Nossa. Ah, é você que controla quando vai ficar de graça ou não? Sim, é o autor que tem lá as opções de fazer isso. É tipo uma promoção que o cara faz, né, pra divulgar o livro. Que legal. E olha, e o livro tá registrado lá na Biblioteca Nacional, então cuidado com os copyrights aí. Agora, você falou aí de coisas que a gente acaba conhecendo e tal. Um dos legados aí do início do Gaveteiro foi eu saber que porra era Cthulhu, que eu não... O conto. O Aiken que devia vir com essa história. O Aiken começou colocando. Acho que nas primeiras semanas lá de site, colocou os contos do Lovecraft. Foi aí que eu soube quem era Lovecraft. E na época eu achei um saco. Então, cara. O Lovecraft morreu quando? Putz. 1930 e alguma coisa, se eu não me engano. Então já caiu em domínio público a obra dele, né? Ah, já. Muito tempo. Sim. Na época já era. Não, na época não era, porra. Não era? Ah, não. Na época quando postou Gaveteiro, na época, okay. Na época que você postou. Ah, tá. Sei lá. Achei que você tava... Na época que ele morreu, né? Ué, como assim? Não, ele morreu em 37. 37. Sei, eu tava pensando comigo mesmo aqui se eu falava isso na parte dos achievements, né? Mas... Tava debatendo pra ver se ela não ia ficar acanhada, mas não. Eu posso não ter... Ele tem um coração. Eu posso não ter casado como vocês, mas eu encontrei a mulher da minha vida. Ao longo dos 3 anos. Né? Olha, isso é muito oportuno você fazer isso no último podcast, hein? Mas e aí, vai rolar um casamento aí algum dia? Eita porra, olha outra. Assim que a gente não estiver miserável de dinheiro, sim. Olha aí, isso é evolução de caráter também. Oh, viu? Aí você agora guarda dinheiro pra comprar casinha. É. O bom é que né, minha namorada é uma arquiteta, então a casa vai ver. Gente... Você pode ser o pedreiro. É isso aí. A gente já teve essa conversa. É, então você já falou isso, tá encaminhado já. Parceria de arquiteto com mestre de obra. Agora o próximo passo do Fábio é o rebento, é isso. Olha. Será? Eu vou te dizer que, como as coisas estão atualmente no ano de 2019, dá até um certo medo, né? Fazer isso. Ô, oh, vocês não chegaram a assistir, né, a Years and Years, que eu tinha recomendado outro dia? Assistiu o quê, cara? A série Years and Years. Ah, não parei ainda pra ver, não, mas tá na lista. Não, é porque é meio que a cena inicial da série, né? É porque nasce uma criança na família, então até faz parte da proposta, né? Que você vai ver aquela criança crescendo nos anos seguintes, né? Aí, tipo, cara, o tio dela olha assim pra criança e fala: velho, tá ruim agora, imagine pra você, sabe? Caraca. Aí eu acho que todo mundo que tem filho, né, nessa época deve pensar, é mesmo, né, cara? Foda-se. E aí, né? A gente tenta sair da bad vibe, mas o podcast não sai, né, cara? É melhor não, cara, a gente olha, mas só pra... assim, pô, o cara tá apaixonado aí. É verdade, é verdade. Ele devia ter acabado lá atrás, ó, na paixão do ar. Ó, mas ó, falar pra vocês, ter filho é custoso, é complicado. Mas é bom, hoje, né? Eu fui no mercado com meu filho, eu falei assim, eu não tava conseguindo escolher um vegetal pra comprar, ele falou assim pra mim: mamãe, o que foi? Eu falei assim: filho, eu não tô conseguindo escolher o que levar. Ele falou assim: por quê? Eu falei: ah, sei lá, acho que a mamãe é muito chata. Aí ele falou assim: não, mamãe, você não é chata, você é muito fofinha. Aí, eu escutei atrás alguém fazendo assim: oh. É, mas todo mundo diz que é incrível, né, que é muito bom, assim. Apesar de não dormir, de ser caro, de não ser... Eu não sei se a conta fecha não, viu? É porque a gente não é racional. E pro futuro da podosfera, o que, é que vocês imaginam que vai acontecer? Cara, eu vi que a Globo... O ano do podcast vai vir, ou não? O G1 fez um baita investimento em podcast, né? Foi. Olha, veja bem, o gaveteiro tá acabando. Acho que tem boas chances agora, hein? Acabou a concorrência, hein? Não, mas não, tem muita gente que já considera que 2019, de certa forma, foi o mais próximo do ano do podcast que a gente já teve, né? E disse que deu um certo boom, né? Uhum. O UOL também lançou vários podcasts que eu andei olhando, inclusive podcasts de política. Mas eu acho que a tendência é dar uma melhorada mesmo. Que, tipo, muita gente achava que o negócio já não ia evoluir mais, porque disse, já tem... O podcast começou a surgir aqui no Brasil, sei lá, em meados de 2006, né, mais ou menos, quando surgiu o Nerdcast, não sei se foi 2006, por aí. E, sei lá, já tinha passado mais de 10 anos e o negócio parecia que crescia a passos lentíssimos, né? Uhum. Mas acho que de uns anos pra cá, tem mais gente escutando, sabe? Minha mãe mesmo, ela assina uns podcasts aí. Ela chegou no ponto de minha mãe recomendar podcast pra mim, então... Alguma coisa tem, né? O segunda chamada lá do My News foi minha mãe que recomendou e eu tô curtindo pra caramba. Eu vou procurar esse daí também, esse segunda chamada. Ah, o segunda chamada é daquele cara lá que já teve. Do Kibe. Sim, do. É, né? Kibe louco lá, né? Isso. Que teve aquele deputado que a gente ficou zoando outro dia. Sim, claro. Coisa horrenda e bizarra. É, eles têm o mesmo programa em formato de podcast, que pra mim combina bem, né? Porque é mais ou menos uma hora de programa, né? Então, dá certinho pra um podcast. Cara, eu digo pra vocês que hoje eu escuto menos podcast do que antigamente, sabia? É. Porque eu escutava muito no transporte público e hoje o meu trajeto no transporte público é menor, então o tempo é mais escasso, né? Uhum. Então, digo que hoje deixo passar vários episódios de vários podcasts que eu escuto. Diminuiu bastante, assim. É, o podcast tem essa parada que tem muito do seu, da sua rotina, né? Muito da rotina, assim. Uhum. Tem gente que gosta de fazer trabalhando, né? É, que nem a época que eu menos escutei podcast é na época que eu tava no call center, né? Que, pô, impossível. Impossível. E tinha aquilo, depois... às vezes eu colocava pra escutar antes de dormir, hoje eu não faço mais, não faço. Não sei se por causa também do celular, né? Que quando a gente começou, o smartphone não tava como é hoje, né? Que hoje você coloca um seriado e assiste antes de dormir. Antigamente eu fazia isso com podcast. Ah, sim. Deixa eu falar que eu não tô escutando nenhum podcast. Ah. Depois que o Luke nasceu, eu não escutei mais nenhum podcast com regularidade, não. Eu escuto, às vezes, um episódio perdido, mas eu não escuto mais nada. Mas você também voltou com tudo com os animes, né? Voltei. Também tem isso, todo tempo livre que você tá assistindo anime, né? Show Dororo, viu? Assisti inteiro, menino. Muito bom, né? Nossa, cara, que tristeza. Só desgraça. Do homem sem pele, sem braço? Isso mesmo. Cara, foi desgraça do início ao fim. É, que a gente tinha falado, né? É aquele tipo de coisa pra você não assistir quando você tá mal. É. Eu, ao contrário do que vocês estão falando, eu, na verdade, eu nunca escutei tanto podcast quanto eu escuto agora. Ah, é? Ah, que bom. E um monte de podcast internacional. Não, assim, igual eu falei, eu comecei a assistir o Jogabilidade, assisti o escutar, né? Aquele Dan Carlin's Hardcore History. Mas eu também escuto Behind the Bastards, que é falando sobre filhos da puta. Esse é o tema, esse é o tema do podcast. Acho que sim. Bem, não falta pauta pra isso aí. Pois é. Eu comecei a escutar um agora com o mesmo pessoal do Behind the Bastards, chamado The Worst Year Ever, que é sobre as eleições americanas do ano que vem. Nossa. Tá maneira. E vira e mexe, eu adiciono alguns novos, né? Eu tô escutando vários de true crime, assim, tipo... Uhum. O Monster, o Caso Evandro. Coloquei mais uns dois aqui, mas eu não escutei ainda. Tenho adicionado constantemente mais podcast, por incrível que pareça. Pra alguém que sempre teve preguiça, né, de escutar podcast, igual eu. Mas você escuta onde? Que no trabalho não dá, né? Ou dá? No trabalho até que dá. Nos momentos em que eu não tô atendendo, o meu trabalho é muito sistemático, assim, de muito mexer com planilha e coisa do tipo. Aí o podcast rolando, eu consigo me concentrar até melhor, porque aí eu não fico com encheção de saco dos outros na cabeça. Beleza, é isso? Acho que é. Encerramos. Então, valeu, galera, por ter acompanhado a gente por tanto tempo, ter acreditado na gente, né? O negócio realmente só durou tanto tempo por conta da... É meio tosco, né? Ficar falando... É que nem não Imagina Junto. No podcast que eu escuto, né? O Imagina Juntas, que eles ficam zoando aqui. Qualquer coisa fala... Então, meninas, é por vocês, sabe? Eles ficam fazendo isso, mas... mas é isso mesmo, né? A galera comentava. No fim, é verdade mesmo, cara. Eu acho que só durou tanto tempo por conta do apoio da galera, assim. É. Acho que, né? Realmente só durou tanto tempo por causa do apoio da galera, desses otários que começaram na gente. Até hoje. Ai, Jesus.